Volta pra mim. Não faz assim. Será que você não vê que o seu grande amor sou eu? Eu. Volta pra mim. Não seja tão ruim, oh meu amor. Eu me sinto quase nada, nada, nada sem você. Quando um grande amor se vai, deixa marcas do que se viveu. E viver já não faz mais sentido para mim. Desde o tempo em que você se foi, uma coisa aqui dentro aconteceu. E essa coisa tá batendo forte no meu eu. Mais de 100 tentativas eu fiz, e acredito que passei de mim. Investida é só pra sucumbir todo esse amor. Me embriaguei por caminhos lascivos, e agora me sinto perdida. Só que é tarde e eu já não sei mais o que aconteceu. Volta pra mim. Não faz assim. Será que você não vê que o seu grande amor sou eu? Eu. Volta pra mim. Não seja tão ruim, oh meu amor. Eu me sinto quase nada, nada, nada sem você. Volta pra mim. Não faz assim. Será que você não vê que o seu grande amor sou eu? Eu. Volta pra mim. Não seja tão ruim, oh meu amor. Grande amor se vai, deixa marcas do que se viveu. Banda Cascavel. Mais de 100 tentativas eu fiz, e acredito que passei de mil. Investida é só pra sucumbir todo esse amor. Me embriaguei por caminhos lascivos, e agora me sinto perdida. Só que é tarde e eu já